natura ad altrui acordui seus, a minha aventura negra tem acordui os olhos teus. O meu pobre coração vale mais que paraíso. Fiz da alegria desde o dia em que te vi, mas creio que me roubaram, que eu de certo a não perdi. Não quero morrer ainda, nem deixar os meus amores, que a minha vida é tão linda como canteiro de flores. Ciúmes tu prova ser contínuo revés, morrer venturosa e nova, melhor me fora talvez.